Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar. Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar. Quando o som tá batido, a novinha começa a dançar. Vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai rebolar, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar. Larga a batida que ela tá solta, no meio das amigas ela fica louca. Larga a batida que ela tá solta, no meio das amigas ela fica louca. Quando ela desce, mexe, ela me enlouquece, desce, hey. Quando ela desce, mexe, ela me enlouquece, ha. Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai rebolar. Vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar. Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar. Na moral, vem pra cá, amplifica o som do grave pra ela se acabar. Quando o som tá batido, a novinha começa a dançar. Vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai rebolar, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar. Larga a batida que ela tá solta, no meio das amigas ela fica louca. Larga a batida que ela tá solta, no meio das amigas ela fica louca. Quando ela desce, mexe, ela me enlouquece, desce, hey.